andrecedesmoral.com.br. Na Baixada, bebê! De você em meu corpo só restou a tatuagem. No meu coração, saudade. Tinha perdão, coisa que eu não aceitava era traição. Te homenageei bem em cima do peito. Pena que demorei pra descobrir o seu defeito. Foi eu quem vacilei com essa situação. Peguei você com outro deitado no meu colchão. De você e meu corpo só gastou a tatuagem. No meu coração, saudade, saudade. De você e meu corpo só restou a tatuagem. No meu coração, saudade, saudade. Se arrependimento matasse, eu não faria tatuagem. Meu parceiro, Silas Bass, queridão Mirs, alô Cristian Bell. Eu bem que te falei que não tinha perdão. Coisa que eu não aceitava era traição. Te homenageei bem em cima do peito. Pena que demorei pra descobrir o seu defeito. Foi eu quem vacilei com essa situação. Peguei você com outro deitado no meu colchão. De você e meu corpo só restou a tatuagem. No meu coração, saudade, saudade. De você e meu corpo só restou a tatuagem. No meu coração, saudade, saudade. Se arrependimento matasse, eu não faria tatuagem. André Cedis, o mural de Ipoara. Um abraço, meu parceiro, fica pau Cedis, um cara que estoura o barzinho no centro. É o Fluxo